Bem-vindos, senhoras e senhores. Vejo que vocês retornaram. Como vocês bem devem lembrar, no episódio anterior, nossos heróis, Mo e Dada, viram algo no quarto de Creed. O que será que eles viram que os deixaram tão perturbados? Caramba, Mo! Você tá vendo mesmo que eu? É, tô sim, mas não queria não. Mo, espera, onde você vai? Não entra aí! Relaxa, Dada, calma, não tem ninguém aqui não, entra logo, cara. Ih, o chão não faz barulho. Esse tapete de pelo rosa é fofinho. Legal a decoração do quarto do Creed. Todo rosa. Parece que eu entrei em um algodão doce. Ou na vagina da Hello Kitty, né, cara? Que é aquilo ali, Dada? Não, cara, não quero ver isso, não. Eu tava tentando esquecer. Não, porra, não tô falando do pornô gay na TV, caralho. Abre o olho, cara. Não. Você tá falando do polidense coberto de glitter? Não. Do unicórnio que tem uma outra coisa no lugar do chifre? Também não. Então é a fonte de Quick Morango na forma de Terry Crews? Não, mas isso me assusta. Então o que é? Tem uma coisa aqui no chão, uma massa branca grudada no tapete. Credo, Mo, deixa essa... Não, Dada, não. É uma coxinha pisada, cara, relaxa. Então o inferno esteve aqui. É, isso só quer dizer uma coisa. Sim, que o Creed vai ter que lavar esse tapete. Olha só quanta coxinha pisada. Não, Dada, não. Outra coisa, cara. Que ele deu uma festa no quarto dele e não chamou a gente. É, mancada mesmo. Não, Dada. Poxa, eu adoro coxinha. Não gosto de quibe, acho muito seco. Dada. Mas bolinho de queijo é legal. Mas é muito gorduroso, suja muito a mão. Mas é que pra isso serve as minhas luvas de borracha, né? Que aí não suja tanto. Você sabia que... Porra, Dada, nada disso, cara! Então o que foi? E se o inferno teve aqui, é possível que os outros também tenham vindo aqui, né? É verdade. Tipo o Sorg. É, pode ser. Mas como especificamente ele, tu sabe, que veio aqui? Porque eu achei a coleira dele em cima da cama. Ah, é. Então o Sorg realmente esteve aqui. E acho que não só esteve aqui, mas eu achei que os cães brigassem com os gatos. Eles devem ter feito as pazes. A noite toda. O importante é que eles estiveram aqui, cara. A gente precisa saber pra onde que eles foram. Bom, a gente podia ir até a sala de controle e acessar as câmeras de vigilância do Groot. Boa ideia, Dada! Então vamos! O que será que eles irão encontrar nas câmeras de Groot? Para onde foram os outros enxutos? E por que ainda ninguém? Ninguém me explicou o que diabos é um puta puteiro do caralho. Essas e outras perguntas serão respondidas no próximo capítulo. E nunca assinem um contrato sem ler as letrinhas miúdas. Eu não li!